Cheguei a abrir uma portinhola, levei um tranco e quebrei a viola. Ainda pus dinheiro na caixa da esmola. Entrou um velho se faceirando, levou um tranco e foi cambeteando. Beijou uma velha e saiu bufando, sentou do lado e agarrou a sua. Nos passageiros que grita e berra.